cê tá ligado. Eu queria que não fosse, mas é inevitável. A bala zoa no ouvido, pra nós é mato. Polícia e bandido me diz que tá errado. O giraflex no morro sobe e desce. Encosta os pivete, pergunta pelo back. Moleque doido, sabe como que é? Fica na hora do bacolejo de boa, né? Você tá bem, minha família também. Mas aí, tem mano que não se encontra bem. Na procura de paz, acabou indo pela guerra. Em consequência disso, vários debaixo da terra. Encerra a guerra, começa a nova era. A vida não é bela, você não é uma fera. Quem me dera, se a bala não zoasse na quebrada. Que ao invés de revólver, o livro fosse a nossa arma. Aqui no morro, a bala zoa. Aqui no morro, moleque doido, puto, só de boa. Aqui no morro, a bala zoa. Aqui no morro, moleque doido, puto, só de boa. Obtenção do morro, a bala zoa pra isso. Uma revolução, R.A.P. compromisso. Rajada, palavra, raciocínio, problema. De churi na mão, pior que o Rambo em cena. De ladrão pros pivete, futurando su rap. Mensagem positiva que só fortalece. Inteligência pro sexo, proceder vagabundo. Eu não sou nada, não, né? Mas meu Deus é tudo. Enquanto o diabo de terno e gravata te lute com um arsenal de arma. Pau, Hulk, pistola e granada. Luca, milhões, sua cara estampada. Jornal de sangue, a influência que mata. Na polícia e na sua, calma, calma. De novo, tô na levada, sequência de frente com todo o sistema. Se vir denunciar, relatar o sofrimento do povo. Na rima e gatilha. De ladrão é paz pro morro. Aqui no morro, a bala zoa. Aqui no morro, moleque doido, puto, só de boa. Aqui no morro, a bala zoa. Aqui no morro, moleque doido, puto, só de boa. Pei, pei, pei. Aqui no morro, de mega feliz, eu soltando o pipo o dia todo. Não sobe, desce da ladeira, eu vejo os maloqueiros. Raibando a cara pra de chapar os olhos vermelhos. Fumaça, parceiro, e mais fumaça. Na roda tem um do bom e a conversa vem da massa. Mais tarde eu bebo hack, só roda logo a marafa. O rap tá no tali, a bira vem, nunca falta. Olha que lombra, os grave tira é onda. Os boy paga um pouco, os cara preta chega estronda. É desse jeito, fragante até umas horas. De ciclone na vida, moleque doido, apavora. Altas doninha, pra que guerra, polícia?